me ajude, Deus meu, nestas horas cruéis, em que as trevas querem me sufocar. Eu sou tão fraco e cheio de erros, mas tu és forte, também és perfeito. Me ajude, Senhor. E aqui estou eu de joelhos, implorando perdão e o teu grande amor. Já pensei muitas vezes em te deixar, mas sem ti não posso viver. Me ajude, Deus meu. Me ajude, Deus meu. Nestas horas cruéis, em que as trevas querem me sufocar. Eu sou tão fraco e cheio de erros, mas tu és forte, também és perfeito. Me ajude, Deus meu. Me ajude, Deus meu. E aqui estou eu de joelho, implorando perdão e o teu grande amor. Já pensei muitas vezes em te deixar, mas sem ti não posso viver. Me ajude, Deus meu. Me ajude, Deus meu. Me ajude, Deus.